Quem canta é uma gorda. Tem um assunto com o assunto, fazendo o que posso, vivendo hip hop. Quem canta é uma gorda. Tem um assunto com o assunto. Meu, uma gorda. Meu, uma gorda. Tem um assunto com o assunto, fazendo o que posso, vivendo hip hop. Mãe, vou atrás dos meus sonhos, vou pegar a estrada. Sei que sou jovem que ainda não consumo nada. Homem não é o que possui, homem se faz com experiência. Mãe, tenha paciência, mãe, tenha paciência. Talvez eu volte com um disco de ouro no braço. Aqui me sinto infeliz, parado sou um fracasso. Pra onde aponta meu nariz, é onde quero ir. Despedidas com esperança, dão vontade de sorrir. Meu nome é filho, sou um impulso nesse mundo. Me jogo só pra saber o que tem lá no fundo. Agora sei que caminho tomar, poder rir ou chorar. Em alguns anos eu devo voltar, ter história pra contar. Vou correr atrás do sonho, a minha hora é agora. Talvez um dia eu diga que pude fazer a história. Que pude fazer a história. O homem, as viagens. O homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua. Então se cuida, meu filho, que a cidade é sinistra, que a estrada é escura, insegura e maldita. Até o cão mais fiel, se não te reconhecer, morde. E nem lugar seguro pra que no outro dia acorde. Leve seu moletom, vista o capuz, e quando escurecer, fique onde houver luz. Mantenha a fé na vida, evite sempre o pecado. Respeite em todo lugar, sempre será respeitado. Meu nome é mãe, é sagrado meu ensinamento. Porque amor maior que o meu não existe em nenhum momento. Leve alimento, água e um cobertor. Venha seu mundo, meu filho, volte sem sentir dor. Vai correr atrás do sonho, a sua hora é agora. Talvez um dia eu te diga que você fez a sua história. Que você fez a sua história. Meu caminho sempre em busca dessa tal felicidade. Caminhar é necessário, nem que seja o oceano. Mas sempre estou sorrindo, será que já sou feliz? Será que já sou feliz? Meu caminho sempre em busca dessa tal felicidade. Caminhar é necessário, nem que seja o oceano. Mas sempre estou sorrindo, será que já sou feliz? Sua jovem trajetória, já que com sofrimento aprendi a ignorar os cães. Aprendi a ver o mundo com os olhos de minha mãe. Entendo que a violência é livre pelas ruas, vivendo que a cada dia ganha estrutura. Sabendo que o mundo caminha para o caos, vivendo um dia após o outro até o final. É difícil ser hip hop diante da violência. É mais fácil andar com a morte e absorver a essência. Já que a humanidade é poeira ao vento, já que a sensibilidade caiu no esquecimento. Eu queria ser o vento pra pra mudar a direção. Quando o sopro de maldade mirasse em um coração, iria como louco em forma de vendaval. Mudaria o seu rumo, mudaria o final. O esperado, a esperança é um tanto quanto frio. Aprendi desde criança a superar o vazio. Mas aqui é o Brasil, terra meio que sem lei, a não ser pros marajás, imperadores e reis. Pra quem já tem dinheiro, berço feito de esmeralda, violência ganhou rua, logo sobe na calçada. Já subiu. E vai subir na sua calçada. Já subiu. Éramos muitos, éramos mais, éramos muitos, muitos mais. Olha, futuro era cego. Éramos muitos, éramos mais, éramos muitos, muitos mais. Vivemos à beira do boom, era apocalíptica. Vivemos à mercê de polícia e política. Cavamos nosso funeral com mal em nossas vidas. Lamentamos o mal na subida ou na descida. Não sei se a cura para isso está nos corações. Afinal não se resume, bandidos e ladrões. Tem também gente do bem supostamente equivocados, pensando que estão salvos e que os outros condenados. Violência já existia, já se falava nela. O povo só dizia que era coisa de favela. Afinal era melhor dizer que o mal vem da pobreza, que a arma tá na casa onde não há o que pôr na mesa. Minha certeza é que o mal tá no ser humano. Perdemos amigos para o raciocínio insano. Somos a cura e o mal, nós mesmos criamos. Somos quem rechaça a cura quando nos desesperamos. O que fizemos com o mundo, meu Deus, desculpe. Eu observo a imagem de amigos no YouTube. Vejo foto de amigos na página principal. Ampara a família de amigos no funeral. Eu faço rap pros amigos vivos e para os mortos. Luto contra esse mal a cada dia como posso. Mas ainda é muito pouco o jeito que eu posso, eles me... Falo o que devo falar, faço o medo desandar, porque ninguém pode escutar. Se o seu sonho não gritar, nele o mundo a desabar. Eu não temo caminhar, porque os muros vão cair. Se o futuro eu construir, mas olha, futuro era cego. Éramos muitos, éramos mais, éramos muitos, muitos mais. Éramos muitos, éramos mais, éramos muitos, muitos mais. Samantha, Fábio, Paulistinha, Elton, Ediane e tantos outros que morreram devido à violência. Descanse em paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz. Parece mais velho e te oferece um brinde. A roupa que vestia deixa com raiva as tias que não tem a mesma idade, que não tem a simpatia. Malandro vai devagar, quem vai com sede ao pote pode o pote quebrar. Quem vai com sede ao pote pode se afogar. O dono do bar já tá te olhando de lado. Bonitinha na birosca deve ter namorado. Eu sou louco, mas nem tanto, paga a última malandro. Eu vou chegar cedo ou acumar de ralha. Cuidado malandro com o fio da navalha. Não esquece o chapéu, até outro dia. Malandro de verdade nunca se anuncia. Vai na caixa de foto e dá um gole pro santo. Tem o corpo fechado, ah malandro. Falei pra você, você diz que é malandro. Eu cansei de dizer, cuidado malandro demais se atrapalha. 17 não é 20, ele aceita o convite. Esbaldou a noite toda e a moça era virgem. Malandragem, não deixa contato. Ele tinha caído, ele era o pato. O malandro dormia sobre o colchão. Quando batem na porta com a intimação, na cara dos homens surgiu malandragem. A moça era nova, olha só a idade. Mas acontece que eu já sou casado, tenho duas mulheres, 5 filhos adotados. Então enquadrado, vai pagar multa. Mas essa criança ontem era adulta. Malandro, malandro, abre o olho, rapá. Eu tentei te avisar, tem que ver o que há. Assino papel. Assume a criança, assume o papel e paga a fiança. Não é brinquedo não, o que cê tá falando? Vou pedir o DNA, a malandro. Você diz que é malandro. Eu falei pra você. Você diz que é malandro. Eu cansei de dizer. Cuidado, malandro demais. 17 não é 20, o negócio é o seguinte: malandro caiu, vacilou, admite. Malandragem, foi na conversa, agora vai, tem que ir casa depressa. Eu já te disse, tu não vacila. Se liga, malandro, essa moça é menina. Os homens estão aí representando a justa. Por um rabo de saia justa. Saiu o resultado, tá feita a lambança. Assina o papel e paga a fiança. Já pode comprar, manda fazer aliança. Assina o papel, assume a criança. O caso já tá na boca da vizinhança. Sem dinheiro na poupança, vem a cobrança. Veja no que resulta, vai pagar a multa. Pois sua conduta não tem santo que ajuda. Quem avisa, amigo, é, eu tô te avisando. Menina não é mulher, vacilou, malandro. Você diz que é malandro. Eu falei pra você. Você diz que é malandro. Eu cansei de dizer. Cuidado, malandro demais. Chão, indiferente ao rei ou geral, levanta a mão. Essa é pro gueto levantar até os que dançam no chão. Indiferente ao rei ou geral, levanta a mão. Essa é pro gueto levantar até os que dançam no chão. Essa é pro gueto levantar. Essa é pro gueto levantar até os que dançam no chão. Essa é pro gueto levantar até os que dançam no chão. Indiferente ao rei ou geral, levanta a mão. Essa é pro gueto levantar até os que dançam no chão. Indiferente ao rei ou geral, levanta a mão. O que parece diversão é estilo de vida. E se fosse fácil eu não tava nessa briga. Moro na comunidade carente que vira novela. Sempre, sempre final feliz só tem na tela. Realidade incrustada em violência e miséria. Quando o pobre vence acaba sofrendo mazelas. Aqui tem jovem com potencial pra presidir o mundo. Tem Maria inteligente, tem Nebum vagabundo. Mas eu canto esse lugar com orgulho gigantesco. Pra ele levantar é com o esforço de nós mesmos. O caos pode surgir, o mundo acabar. Tô fazendo música pro gueto levantar. Tenho minha missão, com dinheiro ou não. Dar a volta por cima e driblar qualquer situação. Vou fazer o corre louco no desembaraço. É pra eu crescer no jogo que eu não embaço. Areia mover disso, uma vitória a cada passo. Essa é uma lição pra quem divide o mesmo espaço. O mal quer te amarrar, já preparou um laço. Pra me derrubar vai precisar ver seu cansaço. Porque antes de sair, Deus me dá meu mundo de aço. Porque sempre vivi na pé da luz e no que faço. Essa é pro gueto levantar. Quero levantar, porque se eu não fizer nada, nada vai mudar. Escolhi o meu caminho e por ele vou trilhar. Esse é pro gueto levantar, pro gueto levantar. Esse é pro gueto levantar, pro gueto levantar. Porque se eu não fizer nada, nada vai mudar. Escolhi o meu caminho e por ele vou trilhar. Esse é pro gueto levantar, pro gueto levantar. Já cantei muito nas baladas de classe. Sei que o som do gueto agrada cor, sexo, idade. Que na favela o churrasco é regado a rap. Que o tio anos 80 canta junto igual moleque. É lá que a coisa flui e com naturalidade. Com a mão pro alto só a malandragem. Quem não bebe é refri, pra quem bebe é cerveja. Reunidas dançando as mais belas princesas. De flor no cabelo a mais linda mulher. Inteligência pra vida e samba no pé. Na hora do salve, não posso esquecer. Aqueles que colam comigo pra ganhar ou perder. Aqueles que fecham comigo em qualquer situação. Família é família, azar de quem não é não. Porque aqui é pra emergir, aqui não tem ócio. Porque eu canto pra subir e levo comigo sócios. Vou fazer o corre louco do que se embaraço. É pra eu crescer no jogo que eu não embaço. Areia mover disso, uma vitória a cada passo. Essa é uma lição pra quem divide o mesmo espaço. O mal quer te amarrar, já me parou. Pra me derrubar vai precisar mais um cansaço. E antes de sair, eu vou ficar no meu de aço. E sempre vivi na pé da luz e na minha paz. Esse é o seja breve, que a gente viva toda sorria e celebre, pra que eu tenha a moça da pele morena, sentir a vida boa e com ela serena. Eu quero a vida toda e que não seja breve, que a gente viva toda sorria e celebre, pra que eu tenha a moça da pele morena, sentir a vida boa e com ela serena. Dividir o morango e o café na cama, um lava o outro seque sem preguiça, sacana. Contagem regressiva pra você chegar, comer o panachê sem medo de engordar. Um banho demorado, canto uma canção, tirar o pó da mesa e limpar o fogão. Comprar um sofá lindo vai ficar de enfeite, gostoso é ver o filme deitado no tapete. Guerra de almofada e sem despertador, só mais uma piada para, por favor. Meu nariz de palhaço quando te der cólica, a gente lado a lado, delícia melancólica. Quero a vida toda e que não seja breve, que a gente viva toda sorria e celebre, pra que eu tenha a moça da pele morena, sentir a vida boa e com ela serena. Eu quero a vida toda e que não seja breve, que a gente viva toda sorria e celebre, pra que eu tenha a moça da pele morena, sentir a vida boa e com ela serena. É hora de acordar, levanta, vai, vambora. Um dia um filho pra apanhar na volta da escola, e ler aquele livro antes de dormir. Apaga essa luz e feche isso daí. Deitados que incrível, um amor de novela. O cara mais estranho e a menina mais sincera. Desde o primeiro beijo já estava escrito que a vida daria um destino bonito. Final de ano é praia, só eu e você. Romantismo só acaba quando nós querer. Seu aniversário, rosas feitas, um buquê. Comprados, não colhidos, tem um bilhete, lê. Quero a vida toda e que não seja breve, que a gente viva toda sorria e celebre, pra que eu tenha a moça da pele morena, sentir a vida boa e com ela serena. Eu quero a vida toda e que não seja breve, que a gente viva toda sorria e celebre, pra que eu tenha a moça da pele morena, sentir a vida boa e com ela serena. Olha minha amada, vê ali logo à frente, a bomba vem do céu e cai no meio da gente. Não tema minha dama, eu estou bem do seu lado, sou parte protetor, parte seu namorado. Olha logo ali abaixo desse arranha-céu, as mentes já perdidas nessa torre de Babel. Derrubam uns aos outros e saqueiam as vitrines, empurram uns aos outros, chamam sangue, dor e crime. Ali ao lado nesse mundo de flor e fumaça, a jovem quase nua, dor e drama em meio à praça. E o caos já estendido a gargalhar diante de nós, e o mundo já perdido entre vilões e heróis. Olha a minha vida, vida deixando o mundo, rola terra abaixo e escorre pro profundo. Eu que já não sou muito de depender da sorte, sério, oro, olho, te dou colo e vejo a morte. Acima das bases que sustenta a catedral, acima da pedra filosofal, existe um jardim de terra preta, enfim, que foi preparado para a gente assim. De toda cor, de todo jeito, feito de amor, amor perfeito. Acima das bases que sustenta a catedral, acima da pedra filosofal, existe um jardim de terra preta, enfim, que foi preparado para a gente assim. De toda cor, de todo jeito, feito de amor, amor perfeito. Olha a bela ave prateada no ar navega, olha quanta dor ele derruba, ataca cegas. Olha o abismo aberto a engolir a todos nós, veja essa ganância que dá ânsia e é atroz. Veja a orgia, guerra fria, o capataz, dor que já aleja, tal inveja matou a paz. O nome da tragédia, minha linda, é o ser humano, passo que caminha, pisa e pouco vai curando. Olha os cavaleiros, mensageiros, vêm do céu, a fome, a peste, a guerra, a violência é o fel. As pragas pelos ares, onde passam, deixam nada, já não há caminho pra voltar nessa estrada. Mulher, me dá sua mão, vem comigo, ainda dá tempo. Deve existir algum lugar sem sofrimento. O mundo é muito grande, é imenso esse planeta. O Cristo está voltando e o aviso é a trombeta. Acima das bases que sustenta a catedral, acima da pedra filosofal, existe um jardim de terra preta, enfim, que foi preparado para a gente assim. De toda cor, de todo jeito, feito de amor, amor perfeito. Acima das bases que sustenta a catedral, acima da pedra filosofal, existe um jardim de terra preta, enfim, que foi preparado para a gente assim. De toda cor, de todo jeito, feito de amor, amor perfeito. Atrás da cachoeira existe um túnel, eu posso ver. Imagine o que aguarda lá atrás, eu e você. Existe um jardim de terra preta, enfim, lugar pra eu cuidar de você e você de mim. Se acaso subir o caminho atrás da água, vai ver onde ainda a fé humana deságua. Um porto de Deus pra mulheres e homens, onde o amor cura febres e horrores. Lá existem casas, avós e mães que contam histórias, chá, doces e pães. Tem muita lenha pra aquecer sem matar a natureza, todos amados sem religiões ou igrejas. Lá existe dança, folclore e alegria, água limpa, animais, borboletas, criancinhas. Leões são travesseiros, os ferozes são amigos. A melancolia é doce como em todo bom domingo. Posso ver como funciona, porque esse país vai à luta e beija a lona, porque o desequilíbrio camuflado segue adiante, porque a camuflagem não é boa o bastante. Posso ver melhor diante cada desafio, o frio do papelão, a grana de quem tá no cio, a roupa da pureza, manchada de sangue, a insegurança, a pobreza. É um mangue onde lata é caranguejo e é forrado bang bang. Matamos a nós mesmos, a injustiça segue adiante. Pau de arara, marmita, coletivo, almoço. Crianças pela rua, por favor, compra almoço. Adulto no caminho, mais velho, mais preparado. Maduro, mas sozinho, sou pássaro cansado. Carregando água no bico pra apagar o fogaréu. Me envolvendo nessa força, nessa coisa, nesse fel. Eu faço a diferença quando levanto a mão. Levanto a voz, levanto o irmão. Agora posso ver, metendo os pés no chão. Levanto todos nós, levantem meus irmãos. Eu faço a diferença quando levanto a mão. Levanto a voz, levanto o irmão. Agora mas não tira as esperanças. Um tiro que conservo da pureza de criança. Ao mesmo tempo, meu olhar já se mostra maduro, diferenciando o joio do trigo, sabendo que o jogo é duro, driblando tudo que serve como barreira, pulando o muro da ignorância em busca das paradas que é verdadeira. E é desse jeito que eu penso, se a pureza não é buscada, o barulho fica tenso. E na tensão do caos, nosso povo tá perdido, nossos sentidos iludidos, nossos corpos vendidos. É real, eu sei que isso amarga, inaceitável, mas trabalhador virou burro de carga. Entre o fardo e a farda, os brilhos são ofuscados, o cinza da cidade, seus sons monocromatizados. Mas eis aqui nossa contribuição, música que devolve a cor ao espírito e ao coração. Eu faço a diferença quando levanto a mão, levanto a voz, levanto o tom. Agora posso ver o dedo, os pés no chão. Levanto todos nós, levanto meu de mão. Eu faço a diferença quando levanto a mão, levanto a voz, levanto o tom. Agora posso ver o dedo, os pés no chão. Levanto todos. Eu gostaria de um novo recomeço para todos, mas aí cadê a faca e o queijo, o bolo? Cadê a minha parte para que eu possa dividir? Eu posso ver, desconfiar sem tocar ou ouvir. Meus sentidos ampliados me fazem melhor, matando pra não morrer. Paciência de Jó, é a rotina que nos mata, a ignorância nos corrói. A cachaça que é barata e a falta de heróis que não querem lucro por amar o seu próximo. Iriam pro sepulcro pelo bem dos nossos. Ainda é a monarquia, o monopólio, a escravidão. Ainda é anjo e demônio, não faço negociação. Ainda nós somos o alvo, posso ver e garanto. Tenho a fé pra ser salvo, isso causa espanto. Mas agora eu posso ver na velocidade do som, observar, absorver e reagir. Tenho o dom? Eu faço a diferença quando levanto a mão, levanto a voz, levanto o tom. Agora posso.